Obrigado, 360 na subida. Tá 3196, reautorizado 380, atento até 2 horas 21, minutos no Robocor. 350, ao nível que mantém ordem 330. Sim, nível Brasília. 380. 360, guarda com 380. Sim. Salvador, boa noite, eu vou 18, 56, a próxima ponte era da 28. 56, autorizado Alianda Glopes 28, vento 200 graus, 049. Acho livre alinhar aí, decolada 28, voo 08. Controle, frequência 1935. Salvador, boa noite, 6708, Objeto Hotel, informação. Objeto 6708, boa noite, identifique, chegada CARI, desça para nível 050. CARI 050. Para o táxi Webjet 6720, está com Uno 39 a bordo, 3 horas de autonomia e alternando com fins. Web livre no ponto de espera da 28, 186 e 12 ajuste da TH, Índia e Alfa e na Golfo Cachamatoi. Índia e Alfa, ponto de espera 28, 186, objeto 6720. Bom dia, boa noite. decolou os 46, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Contato radar, saída Aron, suba nível 410. Aron 410, bom. Confirme nível Galeão 8002, informação em curso é a Hotel 360 para o Galeão. Gente, 360. Galeão, a Boa noite, identifique, chegada é a CARI, desça para o nível 050. CARI 050, identificou, da 38 na sua. Eu passo uma ponte de espera da 28. Objeto 6720, boa noite, autorizado a linha em decolar, pista 28, vento 210 graus, 029. Livre, alinhada e decolada, capiceira 28, objeto 6720. São de 11 horas, 17 milhas no rumo oposto, subindo para o nível 120, é um Alfa Tango 102 da Trip. Gente, tem 3894. CP5415, informa o tráfego, posição de 11 horas, 15 milhas rumo oposto, cruzando o nível 170, é um Airbus 320 da TAM. Ciente, porém não temos, senhor, nem no TQS e nem no visual. 35, transponder 5116, voo 764. Está correto, chama pronto. Coisa rápida, qual foi o ajuste? Ajuste, 1012. Obrigado. Zero decorrer 5-1, chame controle 1-1-9-2-4-3-5. Zero 3-5, Renato Morante. Saída Gol, Eval, após Eval, CRAT 1-1-9-3-5, 5-1-1-4. Cruzado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-4. Decola, mantém a pro até 3000, após curva à esquerda. Saída Gole e vão após CRAT. Controle 1935, transponder 5114 8002. Tá correto, chama pronto. Voo 7764, ponte seco, puxa o beco, acionamento. Tá livre, chama táxi. Chamar a táxi com 764. 124, 25, alternativa 126, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Salo Salvador, é o Gol 601, está ciente do hotel, autorização do Leão, por gentileza. No 601, confirme nível. Acompanhe meu duplano, senhor. Ok, agora de cor. Ok, aguardando. Solo, T8002, Singer 1-1, pushback, acionamento. Confirma. OTAN 8002, pushback, acionamento no 11. 11, tá livre, chama o táxi. 7-8002. No 5, está 7 milhas para a posição coral. Mantenha o nível 120, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus 1201. Ilhéus 20-1, obrigado, muito boa noite. Oi. 3894, autorizado a final ILS, desça para 2012, informe no localizador. Ativa, solicitamos a RNAVE, se possível, tem 3894. Autorizado a final RNAVE, voe para o serviço 362, desça para 2.500 pés, ajuste 1.012. Matiu 2.500, 362, 1.012, 103.894. Objeto 6708, reduza para aproximação, chame a torre 1.18.6. 1.18.6, boa noite. Salvador 6708, objeto, boa noite. Objeto 6708, boa noite, continua aproximação, reporte 5.030, ponto fechado travado, informa os últimos 90 metros fechados. Gente, vai chamar 5.000. Jet 6720, chama o centro Recife 1288 e alterna 13325. 288-2325? 13325. Opa, 13325, grato, boa noite. 764. Ok, Juliette Chau, Alfa na Golf 186, 1002 no 1003 no ajuste, gol 1764. Sete, ligou as últimas 90 fechadas, 7-0-8. Tiago, pra ingresso, frequência 1-2-0, decimal 9, com ponto seguro, as duas oficiais, repassagem 0-7-1. Identifique, chegada Dakari, desça para o nível 050. Dakari 050, 3560. Confirma o POB? O POB é 158. Consigo via Juliette Alfa na Golf 118-612, 1013 no ajuste. Juliette Alfa e Golf, torre 186-8002. Solo, boa noite, Web 6709, Pozo Livrando 65. Mantenha a posição, corrijo, ingresse na Índia, portão 4, Índia. Índia para o portão 4, 6709. 08, corrija. 262, tanto 3894. Foi para o controle? 3894, passou 362. A gente foi para o 364, informe estabilizado final GPS. A gente camarada. Controle Salvador, gol 1273, nível 150. Gol 1273, boa noite, identifique, chegada em pique, desça para o nível 040. Autorizado 040, gol 1273, na chegada em pique. Reservar o CRAT, 119-35, 5123, o transporte. Ok, autorizado nível 340 para o Galeão, Upper Zulu 14 até Toquim, Upper Alpha 317. Mantenha a proa, decola 28, mantenha a proa até 3.000 pés, na saída agora após levar o CRAT. 5123 ao transponder, controle 119.65. Pronto para puxar questionamento na posição 3, 601. Confirmando o controle 11935, livre pushback, posição 3, chama táxi. Ok, 11935, livre pushback, posição 3, táxi, 1160. E 560 reduza para 250 nós. 250 nós, o 3510 total. 3894, chame a torre 186, bom posto. 186, bom trabalho. Salvador, uma boa noite, tá 3894. 3894, boa noite, confirme, baixou e travou, autorizado, pouso pista 28, vento 190 graus, 049. 94, baixou e travou, pista 3894, e pouso. Salvador, boa noite, com 764, bandeira no ponto de espera da 28. No 764, 4 após pouso do Airbus na curta final e mantém captura 28. Faz um pouso do Airbus na curta final e mantém captura 28 com 764. 273, autorizado a final ILS, desça para 2000, ajuste 1012. 2002, autorizado final ILS da 28, gol 1273. Boa noite, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Boa noite, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Identifique, mantenha-se com sua visual para descida. Sona Golf 18, meia dúzia. 1013, agora o ajuste. Ok, Livy Taxi, India Alfa, na Golf, Torre 18, meia dúzia. Boa noite, 601. 3894, solo 07, livre à esquerda, mantém a posição de staff, chame solo 121, decimal 9. Livre à esquerda, após 219, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, 862, ponto de espera pronto. Então, 8002, boa noite, mantém a ponto de espera da 28. Gente, 8002. Final da ILS 28. Salvador, boa noite, tá 3894. 3894, ingresse naquilo para o pátio 3, tem um tráfego no sentido contrário. Ingresse naquilo, pátio 3, e após pátio 1, posição 5. Matheus, táxi Quilo, pátio 3, posição 5, tá 3894. Salvador de Lima, Quilo Bravo, para início descida. Mantendo 105. Lima, Quilo Bravo, está autorizado descida para 1.500 pés, ajuste 1012. Para 1.500, 1012, Quilo Bravo. Salvador, muito boa noite, OTAN 3897, autorização 380 Guarulhos. 380 Guarulhos. Ali mantém, 8.002. 1764, decorro 09, chame controle 1119.35. 6935, obrigado, boa. Controle Gol no 764, decola, passa 1700. Gol no 764, boa noite, contato radar, sai da Gol e suba nível 340. 340 na Gol, no 764. Controle Salvador, boa noite, da 3603, com a informação Índia. 3603, boa noite, identifique, chega da CARI e desça para o 050. 50 na CARI.